Thank you. 6251, pronto, cópia. Afirmativo, Xenai 6251, pronto para cópia. Xenai 6251, não autorizado Guarulhos, V210, após Taubaté, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Motiva, aciona 5052, controle no 20.8. Sempre autorizado conforme, na Absolu 10, acerta o Baté, nível 360. Decola da 10, curva direita, saída da El Leida, ótima. Transponde 5052 e o controle operando em 1208. Oxenega 251, protegimento correto no portão 9, reporte para o festival de funcionamento. Vai reportar. Alô, Salvador, bom dia. É o Azul 9541. Azul 9541, bom dia. Aguarda um instante, copia informação, Eco. Informação Eco, você precisa vai aguardar a cópia do nível Paraguai. Tudo bom? Azul 9541, autorizado São Gonçalo, via Golf 677, após conforme rota, nível 230, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Pucca, Jamo, Caju, aciona 5047, controle no 20.8. Autorizado então São Gonçalo, via Golf 677, nível 230 autorizado, Pucca, Janô, Caju, transponda 5047 e o controle 12080, ok? Azul 9541, na saída Pucca, Jamo, após Caju, o parte 3, aguarda pronto. Salvador, o azul 94143, está pronto para pushback acionamento. Azul 9541, autorizado pushback acionamento, reporte táxi. Reporte táxi, 94. Salvador Ground is Oceanair 6251, we are ready for pushback in South Tab gate number 9. Oceanair 6251, start up and pushback approved, combat to taxi. Okay, we are clear to pushback in South Tab, go for taxi, 6251. Salvador 9541 para ponto para o táxi com o POB de 02, autonomia de 3 horas e 30, alternando o Fortaleza. Casa 9541, autorizado táxi, boa parte 1, no índio até o ponto de espera, no ponto de espera, chega a torre 1918, decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Pronto, táxi autorizado, boa parte 1, torre 1918, para o ponto azul, do 9541. Mission at 6251, we are ready for taxi. We have 149 people on board, Galileo, and 5 hours in of endurance. Confirm souls on board. 149 people on board. Ocean 6251, approved taxi via Manapron, taxi India, which is holding point. Bear Tower 118.995, altimeter section 1016, have a nice flight. Okay, we clear for taxi via Apron, then India, then we're gonna call Tower 118.95. Thank you, good day. Torre Salvador, o azul 9754, notar o ponto espera da pista 10, pronto. Azul 9541, bom dia, linda, cola piscina 021, 10 graus, 089. A linha de cola, 9541. Paulo Salvador, muito bom dia. Dia, prossiga. Ok, Paulo, só foi um teste de áudio. Alto e claro. Grato. 9541, decolou 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, azul 954. Controle Salvador, o azul 954 no decolado, mantendo o perfil da saída Puca, cruzando agora 2500 pés. 954, bom dia, contato radar, sobe nível, mantém nível de voo 23, 230 direto Aracaju. 230 direto Aracaju, 954. Sonar 6051, clear to line up and take off runway 10, winds 120 degrees, 07 knots. We clear to line up and take off 10, send 6251. Bom dia, autorizado Guarulhos, piso Luna 0, após conforme rota, nível 320, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5057, controle no 2028. 3171, autorizado Guarulhos, nível 320, rota Pedro 10 até Tango Bravo Eco, decola pista 10, curva direita, tenda da El, Leda, Motiva, o transponder 5057, controle 120, decimal 80. 3171, no cotejamento correto no portão 5, reporte para o pushback funcionamento. Será o posicionamento da 3171. Altitude 2000 pés, negativo 3000. 6251 airborne, street 2, call approach 10 108. 108, have a good day, Oceaner 6251. Salvador departure, very good morning, Oceaner 6251 airborne, crossing 1,400 feet. Good morning, Oceaner 6251. You are on the radio control, climbing level 360, right turning, connect to leather position. Okay, right turn, leather position, we clear to 360, which is 6251. Salvador, muito bom dia, Bianca, Oscar, Charlie Alpha. Oscar, Charlie Alpha, muito bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal até o fim de número 5. Charlie Alpha, confirma se está em coordenação com a empresa? Só um momento, Saulo. Saulo. Avianca, Oscar, Charlie Alpha. Prossiga, Alpha. Positivo, aí vai o cliente do nosso reboque do pátio 3, vai o principal até o fim, número 5. Posição 5 é do pátio principal, confirma? instante, aguarde um instante, Oscar, Charlie Alpha. Charlie Alpha, agora. Bianca, Oscar, Charlie, Alfa, Solo. Prossiga, Alfa. Como que irá aguardar o início do reboque devido à aeronave na posição 5 do pátio principal? Gente, Oscar, Charlie, Alfa, aguardando. Request flight Motiva. Edward Nation, 6251. Okay, Roger, 6251. Been clear, flight direct to Moskva. 6251, we clear to Moskva. Tandrezinho 7, não autorizado a pushback acionamento, reporta táxi. autorizado pushback, solamente 03, 17, 1. Passa nível 160, chama agora Recife, frequência 126, decimal 85, bom dia, bom voo. 126, azul 954, já. Ocean 6251, you're testing level 160, you can test now to 600, frequência 125, decimal 1, have a nice day, good day. 1251, listen to 6251, and a good day to you too. Solo Salvador, é o TAM Mike X-Ray Alpha, na posição 14, remota do Pátio. TAM Mike X-Ray Alpha, bom dia, prossiga. Bom dia, Mike X-Ray Alpha, solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Mike X-Ray Alpha, ciente do giro de motor em marcha lenta, reporta no término. X-Ray Alpha, reportará. Muito obrigado. Oscar Charlie Alpha na escuta? Na escuta, Tom. Oscar Charlie Alpha autorizado a efetuar o pushback da aeronave, aguardando para seguir com o reboque. Oscar Charlie Alpha. estabilizando o localizador Tantra 597. Estância 597, passando Duna, completa sinal ILS, pistão no zero, torre 118, decimal 95. Vai chamar todos, bom dia, senhor. Pistão 0 no meio, bom voo. Na 0 no meio, parte 1 no Índia, ponte espera, 1 no 8, pistão 953. Pode Charlie Alfa, autorizado a seguir com reboque, reporta no término. Nossa, Charlie Alfa, seguinte, reporta aí. Salve, igual da 1-0, 3 baixo, travado. Já 3-5-1-7, segue o trem, pouso autorizado, piscina 0, ventona 2-0 graus, 0-7-9. Autorizado, pouso, piscina 1-0, tá 3-5-1-7. Salvador, Santo 3171, bom dia, no ponto espera, Mazano. Santo 3171, bom dia, faz aeronave da companhia na final, autorizada a alinhar e manter pistão na zero. Faz a aeronave na final, autorizada a alinhar e manter pistão na zero, Santo 3171. 35, 1, 7, solo 4, 9, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 1, 9, bom dia. Salvador, bom dia, Otávio 3517, visão. 3517, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 9, pátio 1. Alfa, Juliette, portão 9, pátio 1, 3517. Salvador, Avianca, Alfa, 9, desculpa, Oscar, Charlie Alfa, comunicando o tema de rebote. Ótica Charlie Alfa, frequência livre, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, é o Sam Mike, aqui sou Alfa. Informo o tempo do dia do motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Mike, aqui sou Alfa. Decolou 5-1, controle 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, 3-1-7-1, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, tá 3-1-7-1, no meio de dentro da Oliveira. Bom dia, tá 3-1-7-1, contato, radar na decolagem, sobe para 3-2-0, direto Leda. 3-2-0, direto Leda, presente, tá 3-1-7-1.